ready to push bed coming in. Negrito porta táxi, o triple 52 16. Qualidade, chamada para o táxi, por 2 aqui. Aproximação e vai aproximar a cabeceira 10 e depois livrando o taxi hotel. O Puma 36, vento no 3, 0 graus, 8 anos. Autoriza a Prode Frote. O 604 mantém a saída. C605, somos 42 direito, 129 só. 209. 8-7, uma 836, reporte livrando a pista do taxi hotel, dentro de 20 graus, 8 mais. Reportará a Puma 3000. 7 da Juliette. Ingresso na Alfa, reportado da Juliette, 3305. Sente o Romeu November. É, mantém o pão de pé. Já mantém o pão de pé na venda. Economia 04, chame Recife, 12545, alternativa 12685 e solicite ao mesmo Prodisote. 12545-2085, obrigado. E o 5972, prossiga para 2010, ajuste no 0 no meio, resposta avisada LS. 2000, chamada estabilizado LS. 2 horas e 30 de autonomia, alternativa Maceió por Aparpati. Gente, nesse mais fácil até através do 612, 3352 no meio. Até através do 612, 3352 no meio. Vai manter posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 3305. Polo Ocean Air 6303 para o táxi com 159 a bordo, alternando o galeão. Estamos por aqui de 3 horas e 50. Tem estruturado o táxi até a ponte fera da pista 10, via Índia, a Alfa no ponte fera vai chamar a torre em 1, noite decimal 95, o ajuste na 0 no meio. Estruturado o táxi e Alfa, ponte fera, 1 no meio, prossegue como número 2 até o ponte fera via Patiuno, Índia, Alfa no ponte fera vai chamar a torre em 1, noite decimal 95, o ajuste na 0 no meio. 0 na meia, como número 2, aí prosseguir até o ponto de espera da 0118-9552 na meia, boa. Visores 850, with the whiskey frequency. Confirm. Visores 850, 850. 605, pode prosseguir? Ingresse Juliette para 0612, o 3305. Juliette para o 612, 3305. Brahma, Roman Zulu, Oscar 850. Doris 850, correndo. We are recapitulated, please. 208, boa noite. 12, Salvador, Oceaner 6363, ponte para Dona Zero, pronto. 313 está autorizado a alinhar e manter na 190. My one. Salvador Control, good evening. Papa Roma, Roma, Roma, November. Dial, lead the bridge. Good evening, Romeo, Romeo, November. Clavin 1-3-4-0-0. Perform dial departure, Euroeiro 7. Climb to 4-0-0. Roma, Roma, November. Boa noite, proa de bom, 5555, reportar na unidade de descida. Azores, A50, Salvador, ground again. Go ahead, Azores, A50. Okay, I have your flight plan here on my system. The block time is will be 0105, is it? Negative, block time is 0005. Yeah, for integration. Okay, 0005. I'll check with our AIS rule, okay? Just a minute, please. Okay, thank you. Descend 4,000 feet, 4,000. 4,000 feet here, possible Flight 1 Mom. Miami. 6, correction. Oh, correção, Oxalá 6313, Sudão 360, saída da EL, vigilância. Eu poderia voar na proa de líder? Autorizado, proa de Dael, 6313. Dael, 6313. Romeu, novembro, call now Recife, 13325, if unable, 13395. Recife, 13325, if unable, 13395. Ok. Estabilizado, LR, 0076. 076, torre 1895. Boa. Chegou 1076. 076, continue a aproximação, vai ter o seu repouso. Pode dar. E o 5972, solo 54, direito, 219, solo. 219, obrigado. Desce para o 060 na proa de Bonfim, 5595. Desce para o 060 na proa de Bonfim, 5972, Librando, você escuta. A direita e esquerda, vem aqui no pátio 3, posição 10 do pátio 3, viu? 5972. Direita, aquilo, pátio 3 é na posição 10. Livre pouso, voo 1076. Leste, você repouso, Ventura 20 graus, 8 leste. Entende. Ali mantém 90, 52 na mesa. To Lisbon, flight level 350 via Upper Zulu 10, and then Natal, and then as a flight plan route. After takeoff, runway 10, maintain head and tail past 2,000 feet or 3 nautical miles, and then turn left to perform PUCA, the partial ZIPA transition. Salvador control frequency 120.8, Salvador tower 118.95, and squawking 5504. Okay, this is 850, clear to Lisbon, flight level 350, by Brazil 10, then Natal, then flight plan route. After departure 2,000 feet or 3 nautical miles, then left up to confirm Buca, Salvador 120.8, tower 180.95, squawk 5504, Brazil 850. Okay, the departure will be Buca, and then ZIPAR transition, okay? Okay, Buca and then ZIPAR transition. Azul is 850. Okay, the readback is correct, and the student will rest for push and start 10-11. A 3178, reduza para 229 e desça para 3.000 pés. 10 no meio ajuste. 3173 voltando. Não copiou, já está aqui. 1076, táxi autorizado em frente, segunda esquerda via Juliette, Pátio 1, portão 2. Juliette, Pátio 1 para o 02, 1076. Pife, em 13325, alternativa 13395. 13325, alternativa 3395. Controle Salvador, 352, 16. 5216, sub e mantenha 190, sai da Puca, vigilância. Gente, sai da Puca, subindo para 190, 52, na meia da tripla. Controle confirmado, tá 3178, é 1018, ajuste. Ajuste em Salvador, 10, 16, tá 3178. Salvador, 16, obrigado. We contact our AIS room in order to send your flight plan again. So about 5 minutes your flight plan will be here in your receipt, okay? And the number 552 is the Fox Trot, roger, thank you. Sim, confirmando retorno para Salvador. Tenha 500 pés, reposta através do Parque de Pituaçu. Reposte mais 3 milhas à frente, 8505. A 3178, curva à direita na proa 060 para interceptar o localizador. Direita 060, interceptou o localizador. Aéreo 8505, mantenha a linha do litoral, chame Torres, Salvador, em 198.95. Salvador, road control, man 622, Forest Edge, Block Life Park, runway 10. Park 1, and then Fogney, and then as a flight plan route. After takeoff, runway 10, maintain altitude passing 2,000 feet or 3 nautical miles from Salvador VOR. And then turn left to perform Momo, Mike Oscar, the departure, and then Trova transition, Tango Romeo Oscar Victor Alpha, Trova transition. Salvador control, frequency 120.8, Salvador Tower 118.95, and squawking 5507. November 552, Whiskey Foxtrot, clear to Tango Bravo, Papa Bravo, flight level 380, Upper Zulu 41, I believe it was flight plan route, runway 10 at 2,000 feet, perform the Momo departure, Trova transition, departure frequency 120.8, squawk 5507. The readback is correct, Avram 3, call me red for startup engines. I will call you for engine startup. Can you confirm after Uniform Zulu 401, I think you said a fix after that, but I missed the fix. Gear down lock, 6224. 6224, clear to land runway 10. The wind remains 120 degrees with 8 knots. Okay, clear to land runway 10, 6224. Pulsar 8505, vai manter a posição estante sub, falou da ponta, visual coronado na final do ano zero, na final normal aí é 3 milhas da cabeceira no zero. Visual coronado, 8505, se possível pode após a vez a próxima para o ano zero. Ok, o senhor vai então seguir a retaguarda do Avianca, que está na curta final já é 3 milhas da cabeceira, ingressar na final do ano zero, reporte ingressando, ok? Atento ao Avianca. Ocean 6224, there's an helicopter on the right side of you, and it's going to land after you, okay? So it's not going to intercept your landing procedure. Okay, I have draft gas 6224. Azul is 850, stand 11. I understood that you're ready for push and start. Affirmative, we are ready for push and start, Land 11. Azores 850, clear for push and start, coming back for taxi. Clear to push and start, coming for taxi, Azores 850. É se possível direto para através da hotel. Ok, gente, então ingresso é final, agilizando, vai ser autorizado direto para o hotel, ok? Está autorizado já aproximar direto para a interseção até o Olivo, perdão, Força Aérea 8505, agilizando. Agilizado, avisar contra a aeronave já no final, 8505, agilizar o livramento aqui. Estabilizado, está 3.78. 3178, chame torre 1.8.95. Tem que chamar torre 2.8.93.175, vem esquerda para 1.40 para interceptar a final. E ele é sexo aí, pista 1.0, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 1.40, reporte estabilizado no lado 5.5.5. Boa noite, está 3.17, estabilizado final. 3178, boa noite, aguarde autorização para o pouso, informa o helicóptero cruzando a cabeceira 10 agora, aproximando direto para o pátio militar, ok? Gente, aguardando. Ok, taxi, né? 6224. Approve taxi via Alpha Juliet J April 1 stand 01. April Juliet stand 1. April 1, 966. Gente, 8505, estaciona na frequência livre, boa noite. O TOR 3178 está autorizado o pouso na 10, o vento é 120 graus, 99, o altímetro no 016. 016, autorizado o pouso na 110, tá no 3178. TOR 3178 no solo 09, ao livrar à direita, chame o solo em 121 no decimal 9, tenha uma boa noite. Livrando, vai chamar um 209, tá 3173. Decimal 95. 3185, boa noite. Boa noite. Tá 3178, livrando. 3178, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Pouso autorizado, está baixado e travado, 105 no 5. Soyuz 850, taxi via April 1 India, until holding point 1810, at the holding point, call tower 118, decimal 95, ultimate setting 1016. Hey, taxi April 1 in India, until holding point 1810, holding point 118, decimal 95, mark in 1016, Soyuz 850. Travado, 3555 no 5. Ok, autorizado o pouso na 10, o vento 120 graus, 9 graus. Ciente, 3555 no 5. Boa noite, 8505. Comrade to taxi April 3, November 552, Whiskey Foxtrot.